tá caindo chuva, tá chegando inverno, manda esses bandidos logo pro inferno. Se a pessoa quiser na vida dela realmente se tornar mais atrativa, ela tem as ferramentas dentro de si própria, não é? Um sorriso no rosto. Empatia. Saber tratar. Oh. Porque isso é importante. Ser humilde, nunca querer ser mais do que ninguém. Oh. Isso é muito importante. Saber entrar e sair de qualquer lugar. Sempre com a cabeça erguida e o pé no chão. Olha, igual o seu Martin Pescador disse, aparência, sorriso e elogio. Três coisas importantes, né? Pessoas que querem. Tem sempre uma boa palavra, ah. Saber falar. Na fé daquele grande que vem ajudar, que vem proteger, trazer a força, a iluminação, a prosperidade para você. Foi nossa? Pega a cerveja. Graças a Deus, uma satisfação enorme, viu, dona Pombogira? Tá certo, e vai fazer da onde isso? Ô, bicho. Graças a Deus. Qual que é o nome da senhora? Maria Mancueta. Por que? Por que a senhora tem esse nome? Porque eu amarro de uma pedra. Ah, entendi. Tem a ver com situação física. É. O quê? Cuidado de pagão. De tempo que eu passei. Tá caindo chuva, tá chegando inverno, manda esses bandidos logo pro inferno. Graças a Deus, vamos lá. A senhora é uma pombogira ou um Exu mulher? Uma pombogira é um Exu mulher. Claro. Isso, entendi. Então a senhora, quando a sua médium perguntou se a senhora podia passar esse conhecimento pra gente hoje, qual foi o vosso primeiro pensamento, a vossa primeira reação? Ele não perguntou pra eu. Não, é? Então como é que foi que a senhora, que momento que a senhora aceitou? Pagão falou pra vir, né? Ele já passou por aí, eu venho também. Claro que sim. Ah, como é que a senhora se tornou uma pombogira? Quando eu despendeu, eu fui resgatada pela linha. Desse piano. Uhum. Povo da Figueira. E aí, Cômora é mais as pombagiras já mais velhas, mais de idade. Aí deixaram eu lá para aprender as coisas dos feitiços. Então a senhora aprendeu feitiço? Com qual propósito? Eu era da linha de Cipriano. Ah, os feitiços do grande mestre. É, feitiço que eu falo é as formas de trabalhar, né? Uhum. Que quem tirou a vida de eu foi o macho. Ele atirou com uma coisa daquele que fazia assim. Eu não sei falar. Carabino não é assim que fala. Isso. Que entopia a coisa. Uhum. Atirou, aceitou uma veia, um nervo da perna. Ele achou que tinha morrido. Mas um mendigo achou de eu e cuidou. Aí depois de um tempo, o macho descobriu que eu estava vivo. Aí ele voltou, matou, jogou eu no meio do mato e tirou a vida dele. Dele também? Se matou? É. Por que que ele fez isso? Porque eu não quis ele. Ah. E a senhora queria outro alguém? Não, mas eu não queria ele também. Ah, dele. Claro. Então... aí a senhora morreu. Como é que foi a hora que a senhora se deu por si que estava morta? Como que foi? Depois de um tempo, eu fui encontrada pela sacerdotisa, né, que vive na Figueira. Aí lá me resgataram e levaram para cuidar. Figueira seria uma colônia espiritual ou um posto de socorro no astral? Figueira é um pé de árvore. Ah. Onde se faz bruxaria. Entendi. Então... até o tempo de hoje, eu em casa tem medo de pé de figueira. Tem? Tem. Mas não tem nada lá. Não tem? Só nós. Claro. E aí... beleza. Aí a senhora sofreu muito depois da morte? Não. Só não tinha feito maldade, tinha, durante a vida? Só não quis o macho. Foi a única maldade que a senhora fez, né? Nem foi, pode ser considerado maldade. Só pra ele, né? Mas ninguém é obrigado a viver com ninguém. Isso. Na verdade. É. E a senhora conseguiu perdoá-lo? Ainda não. Ainda tá aqui, né? Ainda tem que trabalhar. Tem que trabalhar? Quando a senhora diz que tem que trabalhar, é trabalhar na Umbanda ou trabalhar o perdão? Os dois. Os dois? Por quê? Eu não é bonzinho igual o pagão, não. O pagão é bonzinho. Quem não é bonzinho? Eu. Por quê? Porque eu não. O que quer dizer, então, o que a senhora é quando não é bonzinho é o quê? Eu é o que eu tenho que ser. Entendi. Você vai ter de mim... aquilo que você merece. É. O que uma pessoa pode pedir pra senhora? Macho, eu já fui escutador de tanta coisa. E se você acompanha um tempo aqui, você vai ver coisa que até Deus duvida. Olha. Pergunta pros cambons, que é pai de cima. Que não é permitido falar, né? Mas eu falo. O que que é? Pede de tudo, até pra macho não levantar mais o rio dele. Pede de tudo pra voltar a funcionar. Pra fazer assim, se o macho tiver com puta, é que o Ricardo pede pra fazer assim. Ah, entendi. Se o marido tiver querendo trair. É. Mas só que quando faz isso, ela também não perde? Ah, pra fazer assim... Pede, só... porque o macho dá assim. Feitiço que funciona só pra puta. Ah, entendi, claro. Aí ele deixa de funcionar normalmente quando tá com uma outra mulher que não ela. E a senhora sabe esse feitiço? Nossa, trabalho. Olha. Entendi. E isso é fazer maldade ou bondade para a pessoa que veio pedir? Depende do ponto de vista. Para ela é bondade, né? Para ela, né? Mas para ele, será que para ele não é uma bondade, né? Porque ele queria mesmo poder usar. Mas por que, que ele quer lutar por você se ele tem um dele? Claro. A senhora é contra a traição? Ou a senhora diz, não, teve vontade, pega e faz? Não, não é assim. Não é assim. A partir do momento que você tem um compromisso com um macho, você deve fidelidade para ele. No caso, uma mulher, né? É. Claro. Ou um macho com uma puta, né? Tem... Ah, como é que é daí? Deve fidelidade para ela. Ou macho com a puta, é puta com macho. Você não escolheu? Sim. Você não tá obrigado, né? Então por que você quer... Se você não quer mais ser, se larga dele, então. Pronto. Não tá resolvido? Tá suficiente. Claro. O que, que a senhora acha, assim, por exemplo... De uma mulher que casa por causa do dinheiro do homem. Incapaz. Incapaz? Porque se você quer ter, você tem que trabalhar, não tem? Tem. Tem que merecer, fazer por merecer. Sim. E a mesma coisa seria pro homem que quer o dinheiro da mulher? Também, mesma coisa. É a mesma coisa? Claro. E tem que ter respeito dos dois lados. Claro. A partir do momento que você resolveu, essa puta que eu quero, você não tem que ter orgulho mais pra ninguém. Desse lado, né? Claro. Terá homem e mulher. Pomba Gira faz amarração? Eu faço. A senhora? Eu faço. E cobro. E... cobro o quê? Chumbo. Olha. Uma mulher diz assim, olha... Porque isso aí não é necessidade, é luxo. Ah. Se você quer esse, eu aviso. Você corre o risco de acontecer isso, depois não vem reclamar pra ele. Isso o quê, por exemplo? Se amarrar um macho, você sabe que 7 tempos está preso nele. 7 anos? Aí depois que faz o macho vir uma saída, aí volta pra nós desmanchar. Aí vai tomar no cu. Eu xinga, eu falo. O que que representa tomar nesse lugar em coisas práticas assim? Agora você aguenta. Você pediu. Entendi. Vai ter ali uma vida ruim. Teve uma puta. Uma mulher, veio procurar, né? Eu. Uhum. Aqui no terreiro. A puta fez um trabalho há muito tempo, tem 6 tempos, com uma pombagira da minha linha. Ah, é? Da linha de Cipriano. E veio pedir que ela não aguenta mais o macho. Uhum. Tá com o cara de 70 tempos, como fala? 70 anos. Esse daí, mas é mais novo do que meu puro. E veio pedir socorro, porque não aguenta mais o macho. O macho é só cachaçar até pra na rua, chega em casa e não quer fazer mais badeza. Nossa. Falei, você amarou ele, não amarou? Eu fiz. Falei, por que você fez? Ah, porque eu queria ele. Falei, então você já tem mais um tempo pra você sofrer com ele. Por que a senhora não avisa a pessoa que depois... Quando eu faço, eu aviso. Avisa? Eu aviso. Eu vou fazer, mas se você quiser dessa forma, porque você corre o risco. Então o senhor está dizendo que é um risco. É um risco. Quem faz amarração já sabe que pode dar certo e pode não dar certo também. Mas peraí, a senhora falou que é 7 anos de coisa boa. Boa! Não é? Depois que o macho está amarrado, o macho vira uma saia. Ah, já no primeiro momento já. Depois, quando passa um tempo, já está desesperado a taxa. Se você pagou de 500 patacos para fazer, para desfazer é 1.000. Entendi. Se quiser. Verdade. Se quiser os meus serviços, né? Então, mas eu aviso. Eu aviso. Então, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa vem, ó. Eu estou gostando da pessoa, mas ele não está me dando bola. Mais ou menos assim? Ou diz assim, ah, ele tá querendo separar. Eu amo ele, quero que ele fique. Aí ela diz, amarra ele comigo. Aí a senhora diz, do primeiro dia que fez o trabalho de amarração, a sarna, vira sarna, irmãos. Depende se a putinha tem o merecimento de ter aquilo ali. Entendi. Porque também se foi só pra, pra fazer bonito, aí toma no cu. Porque aí vai gastar dor do chumbo, a coisa não dá certo e depois vem falar que não trabalha. É um risco. Já aconteceu de alguém vir falar pra senhora? Não, mas a senhora quer errada porque a senhora falou uma coisa e aconteceu outra e jogar a culpa nas bolas na vossa costa? Veio falar que não deu certo, falou, mas você fez certo. Você acendeu aquela cera que eu mandou? Você pôs o mel onde eu mandou? Não pôs. Falei, então. Quando dá errado, acontece o quê? Não acontece nada. Não funciona, né? Não é que uma coisa negativa vai tomar o lugar da positiva. Só não acontece só nada. Só não dá certo. Mas é um risco que quem faz tem que saber. Eu falo. Você vai fazer, tem certeza? Porque pode ser assim ou pode ser assim. Eu aviso. Sabe? Já teve algum tipo de amarração que deu certo? Já. Que viveram felizes? Já. Para sempre? Já. Ó. Oh. Né, putinho? Deu certo, então? Tem uma putinha que falou que minha amarração é de mais de 10 tempos. Que a sua amarração dura mais de 10 anos. Isso daí. E ela falou isso porque ela sentiu, ela viveu. Porque ele quer vir pedir pra eu amarrar um macho casado, que não pertence pra ela. Ele falou que não vai fazer. A senhora disse que não fará. Não, por que ela quer tomar macho de outro? Ah, então a senhora dá outros palpites da senhora também. Dou, eu falo na cara, eu não preciso falar pra trás, falando mal, eu não vou fazer porque o macho não é seu. Você tá desmanchando família. Então a senhora tem dentro da senhora um senso de moral, tipo, ó, que é moralmente correto não fazer. Tem. Se fosse fazer o que o Ricardo pede, eu já tinha matado muito. Tá sério? Então acontece também numa amarração de dizer assim, eu quero aquele homem que tem dinheiro, amarre ele comigo. Eu falo pro Riquinha, pra amarrar macho você não precisa fazer feitiço, tepa gostoso com ele. Fazer o que gostoso? Tepa! Fazer amor ali. É, tepa. Trepar só fala um negócio mais animal. Ah, fazer essa coisa que você tá falando, amor. Graças a Deus, né? Mas eu falo. Graças a Deus. Então, se a mulher satisfizesse o homem, ele não ia procurar em outro lugar. Eu falo. É puta. Cuida da sua maroca. Da sua casa. Chega na sua maroca, limpa. Lava os trapos, faz comedor gostoso, tepa gostoso, dá carinho pro seu macho. Mas quer receber macho com pedra na mão? Bater pá, tem que fazer batedor com o pé pra chamar o macho. Ah, sério? Daí tá difícil. Daí fica difícil mesmo. Não tem santo que ajuda. Então a senhora está dizendo que não é preciso recorrer ao feitiço. Não. Em nenhum momento tem algum que é bom. Eu não gosto de fazer. Eu faço, mas eu não gosto. A senhora não estimula. Não. Também. Se quer fazer pagador, eu recebo. Ah, é? Eu recebo. E a senhora faz o que com o dinheiro? O chumbo é entregue pro terreiro. Ah. E eu dá pra putinha guarda esse aqui é pra ajudar a seara. Comprar uma vela. Ritual. Se meu bolo precisar de chumbo nesse meio tempo, se precisar de uma burriquinha, tem remédio. Faz comprador. Bom, faz a caridade. Porque a pessoa tá ali com o dinheiro sobrando, ó. Pra querer fazer isso. Pra fazer, esse é luxo, esse é isso. É não luxo. Vai procurar, pô. É por egoísmo, por satisfazer o seu ego, não é? Sim, sim, sim. Ah, porque eu quero aquele macho. Você quer, você tem que pagar por isso, então. Mas a senhora já disse que não faz quando existe casamento. Não, quando o macho tem puta, não faz. Não faz. E a senhora, quando ela vem pedir isso, a senhora dá ali um esporro nela logo? Pra dizer, olha, não se deve fazer isso. Na hora! Que falta de vergonha na cara. Deus xinga, escolhendo. Queria que fosse você no lugar dela e outra viesse e tirasse a tua. Tua vida boa. Ele sai daqui muito fato, é escolhedor. Ah, sério. A senhora parece que, a senhora ri, a senhora se diverte um pouco com essa história. Bastante. Com essas histórias. Qual foi a situação mais difícil que a senhora já viveu no drama desse de amassa? Às vezes a senhora até fez, mas com dor no coração, que viu, tadinha, essa daí vai sofrer. O que eu acho mais difícil foi uma puta que era da casa. O macho era o segundo presidente, como tu fala? Vice-presidente. Da casa. A puta só tratava o macho a trancos e barrancos. Saía cedo com as crianças, ia para a maroca de outros, cachaçava o dia inteiro. O macho chegava do ganha-pão, tava maroca sem fazer nada, sem comedor, só vivia comendo essa coisa que faz vendedor e assim, na beira de rua. Uhum. E o macho encontrou uma puta no ganha-pão e a puta deu carinho. Encontrou uma outra mulher e a outra mulher deu carinho. Uhum. Nós vivia falando, riquinha, cuidado. Melhora a sua forma de tratar seu companheiro. Mas mesmo assim, era desse jeito. Até bater na cara do macho já tinha batido. Eu chamo o macho, sem a puta saber. Conversou. Macho tá irado. Você tem família. Não faz assim, que você não ia querer que ela fizesse. A mesma coisa. Uhum. E mesmo assim a puta veio pedir pra eu fazer uma coisa que ela queria que eu quebrasse os dois braços e as duas pernas do macho. Uhum. Falei, puta, eu não vai fazer isso. Uhum. Primeiro, o macho é de dentro da casa também. Uhum. É daqui de dentro. Uhum. É pai dos seus filhos. Como que eu vai quebrar as ferramentas de trabalho dele, você vai viver do quê? Você vai deixar ele na maroca e vai fazer o ganha-pão? A puta zangou, foi eu. Desse tempo, ela saiu da Seara, foi procurar outros lugares, pagou caro pra fazer. Mas não deu certo. A única coisa que eu falava para ela, você tenha paciência que esse macho vai comer aqui na sua mão. A senhora dizia isso? Vale. Mas ela não teve, foi procurar outros terreiros. Procurou e farou deu, farou do meu guru, farou da Seara. Uhum. Mas hoje o macho tá dentro da maroca dela, largou da puta. Tá vivendo com ela, mas não é feliz. Ah. Porque o macho vive mais tempo fazendo um cachaçador do que dentro de casa. Não. Mas se o conselho fosse bom, não era dado, né? Sim, senhora. Era vendido. Ah. Entendi. Como é que a senhora... Dá uma cachaça. Como é que a senhora faz quando alguém diz assim que quer fazer uma demanda para destruir outro? Vim procurar eu para fazer para destruir outra pessoa? Isso. Eu não faço. Usar das tuas forças, da tua magia. Eu não faço. Tanto que quando meu guru tá babo, porque meu guru é ignorante. É ignorante, é. É, na raiva dele ele vira macho. Eita. Quando ele tá assim, eu não trabalho. Ele nem trabalha, na verdade, ele fica ali, beirado. Porque se nós vim curada, nós trabalhamos na quimbanda. Trabalha virado. Se, né? Mas se... Então o médium, se o médium tiver com raiva, vocês... Não é bom trabalhar. Porque chamam vocês, vocês entram naquela energia. Vem do lado energia. Negativo. Vem o lado negativo? Como assim? O lado mais quente. Vou falar assim. Sim. Da senhora? Ou vem outra entidade? Vem eu, vem. Qualquer um vem virado. No catimbó. Como é que a dona Maria na cueva. Na cueva virada, né? Aqui embaixo. Vira Satanás, mano. Ah, sério? A senhora xinga? O que representa virar naquilo? Eu venho zangado. Eu não gosto de ver assim. Entendi. Mas assim, o que a senhora faz? A senhora vê a pessoa ali, já fala tudo da vida dela? Eu falo. Não tá nem se vai ofender. Se... Eu xinga. Dá um exemplo, um dia que a senhora veio virada, como é que foi? Eu xingou tudo é brincado. Xingou? Xingou, eu quando eu fui, foi zangado, aí meu muro ficou ruim. O pé dele ficou torto, não aguentava. O pé é dourado aqui. Porque faz parte de um atributo do espírito da senhora. E na mediunidade, o corpo espiritual dela plasmou aquilo ali. Pegou aquilo ali, orado muito. E a senhora podia trabalhar para desfazer quando vai embora e não desfez. Aí para ele ficar bom, ele teve que tomar banho de descarrego, ele teve que rezar, teve que fazer até a afirmação de Deus da guarda dele. Ou seja, a própria Pombogira fez uma coisa ali desagradável para o médium. Eu zangado com outro, mas como não tinha como passar essa raiva para ele, ficou no meu puro. Uau! E no final foi ela que causou tudo isso, né? De ter chamado a senhora. Foi a pessoa. Estado... Porque a pessoa que fez eu passar raiva. Não, mas... Foi o consulente. Mas assim, a senhora disse assim, quando ela me chama e ela tá com raiva, né? É, mas quando eu zanga também, eu zanga. Já é uma segunda explicação aí. Então quando a senhora se zanga... Aí eu não respondo por mim. A médium pena. Eu falo o que eu tenho de falar pra qualquer um, seja o presidente da república que vier aqui. Mas se alguém deixa a senhora nervosa, o seu médico que fica com a perna virada. Ficou uma vez. Mas a minha só ficou nervosa uma vez, né? Não, eu aprendi a xingar. Eu aprendi tudo, eu não sabia nem acender essa coisa, aprendeu. Aprendeu? Então pode-se dizer que a Pombogira, ela não é... É ignorante, ela pode aprender as coisas que a gente aprende. Aprende. Por isso tem que ter disciplina. Mas não pode se dizer que só porque a Pombogira aprende as coisas, que amanhã a senhora vai estar andando de carro, né? Não. Claro. A senhora tem um propósito para vir à Terra. E aprende aquilo que serve o propósito. É, e coisa que não vai levar, assim, manchar a imagem do cavalo. Porque tem coisa que eu vejo, eu já vi, eu tô falando porque eu vi, que eu não admito. Sim, por quê? O que a senhora já viu que não... Uma Pombogira fazer dirigidor de Paturosa. É, aí... Um Exu andar de Dueroda, como que fala, né? A Tati. É, a Tati. Mas anda, eu já vi. Então a senhora disse assim, o médium tava ali se passando. Ou era o Exu mesmo? Ali, Pombogira tava longe. Aham. Passou só o vento lá. Claro. No nosso tempo não tinha essas coisas. Sim. E se o médium dá uma festa E põe aquela mesa bem servida, bota tudo o Zexu ali pra comer. Exu não come, Exu não existe. Não. Aí o médium enche ali, fica bem, aí o Exu fica bem também. Bem, é a mesma coisa, macho. Não. Vai dar um exemplo pra você. Sim, sim. Se eu como uma pombagira, eu não tenho mais necessidade da carne. Da carne. Eu jamais vou pegar e falar pro Riquinha, eu quero ir fazer escorredor. E vai lá fazer levantador de saia para fazer urinador. Sim. A necessidade não é do espírito, é da matéria. O que que eu tenho que fazer? Eu solto a matéria, ele vai, depois eu volto. Sim. Porque espírito não faz urinador. Espírito não tepa, espírito não come. Comida, da forma que eu já vi lá. A senhora acha que é mito, então, quando alguém diz assim, o meu filho nasceu com uma mancha do garfo do seu marabô porque ele se materializou e fez amor comigo de noite? Ou seja, nasceu uma mancha ali, ela está atribuindo a isso, mas é o mental dela que está criando. Está criando, é o que ele queria, né? Que marabô até passa com ele. Claro. Quando se pergunta se a senhora é quimbandeira... Eu sou. A senhora responde que é. E a senhora essa quimbandeira representa o quê? Que a senhora serve as trevas? Todos da linha do Cipriano são quimbandeira. Todos da linha do Cipriano são quimbandeira. Entendi. Isso representa o quê? O saber, que você entende saber... como quimbanda? A quimbanda... É a atividade que usa da magia fora do campo de atuação da lei. Da lei da luz, da lei. Eu posso estar aqui conversando com você e aqui fazendo um trabalho através do meu cigarro. Um trabalho de quimbanda. Para acontecer o quê, por exemplo? Depende do que quem está aí está pedindo. Que através da sua conversa com ele, eu sei o que você quer. Você faz a rodeio, mas não chega no ponto que você quer, que eu já sei. Já sabe. O que nós quer é fazer escutador de quem está pedindo. Claro. Então, assim, quando a senhora, eu dei ali a minha definição, né, do que seria para mim, o que seria para a senhora, então, o que representa para a senhora trabalhar na quimbanda? A senhora falou aí, a senhora manipula o que quer, sem ter que se preocupar com o que a lei manda, ou não é assim? Não é que não preocupa, mas nós trabalhamos. Mas igual. Eu fui preparada para isso. Entendi, só tem aquele conhecimento. Então, às vezes as pessoas dizem assim, na quimbanda você consegue o que você quer mais rápido. É verdade? Depende, porque quando se trabalha na magia negra, é diferente. O que, que é a magia negra? Magia Por que, negra que é diferente? Usa sacrifícios de animais, até mesmo de seres humanos. A senhora já... Não. Não, não, a senhora, eu não. Não, a senhora eu ia perguntar outra coisa, eu sei que não. A senhora já ouviu falar ou já viu do astral esse tipo de sacrifício humano? Já vi. Eu já fui num lugar que lá é assim, igual aqui. Aí no meio da coisa, do festim, pá, atingir. Causar medo, a entidade, chefe da casa, se mura não, ele cria uma situação, quando Deus se assusta, tá cavando lá com as próprias mãos e de lá de dentro tira crânio, osso daqui. Quando a senhora falou um lugar parecido com aqui, que de chão batido, é isso? É. A senhora já viu num outro terreiro. Uma ideia terreiro de quimbanda. É numa outra terra. Isso, não é no Mato Grosso. Não. É outro lugar. E aí a senhora falou assim que a entidade faz isso para impressionar isso? Para quem está ali, que não conhece, representa o quê? Medo. Certo. Ah, a senhora quer dizer assim, que ele está querendo passar a mensagem de que ali... Tem força. Tem força, sim. Mas que antes daquele dia foi feito um sacrifício humano. Ou foi feito ali, ou foi plantado ali, né? Claro. E a senhora começou a explicar isso quando eu perguntei se a senhora já presenciou um sacrifício humano. A senhora disse que já. Já, mas não assim. Do plano espiritual, como você perguntou. Isso. Claro, claro que sim. Isso, entendi isso. Do plano espiritual, a senhora foi no lugar que estava fazendo e viu. Então, tá, é óbvio que acontece. Isso foi em terra brasileira? Foi. Nossa. Achei que era só lá no estado... Mas você não conhece quase nada. Realmente. Você tem que andar. Sim. Tem que andar. Quem sabe, um dia eu não converso com uma entidade dessa, né? Verdade. Não, vamos deixar que Deus escolha pela gente. Né? Eu acho bom nem né? Não mexer com isso. Deixa o povo lá, cada um faz o que, né? É, cada casa tem seus fundamentos, né? Sim, claro. Aqui você pode fazer cavadões, você não acha nem osso de galinha. Nem de galinha? A senhora trabalha para falante, como a senhora falou, de Cipriano. Mas a senhora trabalha para qual orixá? Eu é regido pela falange do orixá de Iansã. Falange do orixá Iansã? O que representa para a senhora trabalhar para Iansã no lugar, por exemplo, de Ogundu? Como que isso se traduz na forma que a senhora trabalha? Foi o fundamento que foi feito, né? De quando eu vi o meu guru, eu já veio assim. Claro. Mas não tem nada a ver a falange de guru com a falange de Iansã. Isso, são diferentes, né? E quando cada um na sua linhagem. Isso. Na falange de Iansã, Iansã ela rege... Até porque Iansã foi criada por um guru. Aham. Como eu sou pagão, ele é do cemitério, ele é da Carunga, eu sou da Figueira, não tem nada a ver. Mas não é porque ele é do cemitério que ele não vai lá na Figueira, não é porque eu é da Figueira ele não vai na Carunga, eu vai. Vai? Eu vou em todo lugar. Então, isso que eu queria saber. Eu vou na Encruzilhada, eu vou na Carunga, eu vou até no inferno. Como é que é o inferno? É modo de falar só, né? É aquele lugar... denso, onde as pessoas são muito fechadas. É o último. Para o autoconhecimento, né? Claro. E qual é o trabalho da senhora na Umbanda? Nós trabalhamos na parte do amor. Isso é caminho. Mas não é porque nós trabalhamos na parte do amor que nós só cuidamos desse lado. Eu tenho conhecimento do qualquer lado que você quiser. Qualquer lado. Nós faz trabalho de linha branca, se precisar. O que é um trabalho de linha branca? Um trabalho de cura. Você chama nós para ajudar, nós estaremos. Sim. Eu sou um fazedor de arca caída, isso eu não faço. Do quê? Arca caída. Quebranto, arca caída, esse eu não penso. Não. Maoreste. A senhora já foi desafiada? Já. Conta a história. Ah, aonde eu vai? Eu acho um. Aonde eu vai? Teve um tempo, eu fui num festim de Ana do Gário, que é uma pombagira também da minha linha. Olha. E nós estávamos lá, e chegou sete saias. Uhum. Essa pombagira, Desde o tempo que chegou, ele tava me... Eu falo, esse que é Bíblia. Aí eu falo, Ana, eu vou soltar o meu cavalo, depois eu volto. Porque eu já tava ficando com raiva. E o cavalo tinha tomado. É, aí eu fui. Aí eu ficou. Foi lá, mas o cavalo ficou perto de Ana, né? E Ana pegou, deu uma cachaça daquele Marura, Maru. Ana é o Cambone? Ana do Galho, a Pombagira. Ah, tipo, sim. Deu a cachaça pro meu burro. Aí meu burro tava cachaçando, né? O que ele deu. A Sete Saias chegou e falou, eu quero esse. Sete Saias, é uma, já uma terceira? É uma Pombagira. Claro. Mas tem várias Sete Saias. Sim. Aí ele falou, o meu guru falou, você quer esse daqui? Ela falou, não, mas eu não quero esse, eu quero desse. E meu guru já ficou com raiva, né? Ele já bebeu toda a cachaça e foi lá no Ana. Falou, Ana, é a Pombagira que é uma cachaça desse. Ana pôs e mandou. Meu guru chegou e falou, tá aqui, cachaceia. Aí ele falou, pegou a cachaça com o maior pouco caso e passou para outro. Não. Aí meu guru já ficou quieto, né? Isso tinha mais de 30 tempos que eu tava desincorporado dele, né? Ele tava lá do lado dele e eu tava do outro lado. Uhum. Aí ela falou, tá na hora de chamar a Mancueba de novo. Aí meu guru foi parar pra frente do atabaque e eu vi. Quando eu tava chegando, a Sete Saias falou assim, mas já que você é Maria Mancueba, você não tem que vir rodando, você tem que vir arrastando. Eu virou. Falou, já que você é Sete Saias, cadê a sua saia? Que você tá com esse tapo de macho. Que ele tava dessa coisa assim, um pano calça, da costa amarrado. Calça e pano da costa. E tapa na cabeça. Aí ele falou assim, ah, eu gostei da resposta, gostei de você. Eu falei, então você vai tomar no seu cu. Falei, você não, já não é Sete Saias? Ela falou, não, não sou Sete Saias, sou Sete Saias. Eu falei, então Sete Saias, porque a porta da rua se vendia da casa. A molecada foi até batedor desse. E tava cheio de molecada. Mas eu mandei ele tomar no cu. Na cara delas? Na... Eu não guardo. E a entidade tava incorporada? Diz que tava. Vamos deixar no mistério. Eu falo a poemia. Eu tô, eu tô. Entendi. E eu garanto que eu falo e faço. Vocês conseguem saber se uma outra pessoa está incorporada ou não? E como é que foi a conversa depois no astral com essa Pombagira? Aí ele chegou e falou pra eu assim, você é de graceira, né? O que, que é isso? Falou que eu é de engraçada. Ah, entendi. Falei, por quê? Como eu tava só na metade lá. Ah. Falei, você não tem vergonha na cara de falar, pô, se você for pra pegar o cavalo, pega inteiro. Eu não vou fazer meia incorporação. Não vai. Pra fazer cavalo passar vergonha. Aí depois disso, todo festim que tem, eu é o convidado principal. Oh. Não é, Xurum? É, é verdade. Toma vergonha, a senhora disse, ela, toma vergonha na sua cara. Se não for pra pegar o cavalo inteiro, então não pega nem a metade. Então a senhora tá dizendo que era culpa dela de não ter incorporado direito, não do médium. Mas o cavalo também tem peste. Entendi. E depois ela disse o quê? Ele fez a dor dele. Fez o quê? Ah, riu. E foi embora. Se ela quisesse botar a senhora no vosso joelho ali com a magia dela, com a força da magia dela. Mas não briga. Não briga? Pouco, né? Não, explica essa risada aí, ué. Se a nós não briga, depois riu. Mas briga. É. Qual foi a maior briga que a senhora já teve no astral? Quer? Ganhou. Fala uma que a senhora ganhou, né? Há muito tempo, no outro cavalo, porque são poucos cavalos que trabalham com Maria Mancueta. Não é comum. Há muito tempo atrás, eu tive uma briga séria com Exu Caveira. Eita! Como é que foi? Mas foi briga. Foi. Como é que foi o começo da história? Ele quis passar por cima dele. Em que situação? De trabalho. E tem que respeitar. Cada um tem sua forma de trabalhar. Ele queria ensinar eu a trabalhar, eu mandei ele tomar no cu. Mandei. Ah. Mandei. No astral, ó, vocês dois. Ele gigante assim na sua frente, você baixinha ali. Eu não é baixinha. Não? Baixinha é meu couro. Ah, é? A senhora tinha a altura do Exu Caveira? Não, mas não é baixinho assim como o meu bolo. Isso, mas o caveira era mais alto ainda. Certo. Mas não é tão grande assim também. Não. Eu sei que pinta desse tamanho. É? Eu tinha assim uns 2 metros, a senhora tinha 1,80. Não, não é tudo isso, não. Ah, você tinha pouca diferença de altura, né? Mas o que importa é a força da magia, né? E aí a senhora passou na frente, a senhora falou pra ele. Ele passou e eu não gostei, eu falo. Aí ele falou, fez xingador, bigou. Mas bigou. Ele xingou a senhora? Sim. E depois aconteceu o quê? Aí eu mandei ele tomar no cu dele, ele falou, vai cuidar da sua farange, da sua linha, que eu vou olhar pro meu figueira. Porque eu não tenho medo de ninguém. Não tenho? Eu não. Nem do rei do cemitério. Ele é rei lá. Na Figueiredo não é nada. E ele estava no vosso campo de atuação? Nem no meu, nem no dele. Ah, vocês estavam na encruzilhada. Vocês estavam na encruzilhada. E daí não é de ninguém, né? Ah, não, Deus, você é rei, você manda no seu súdito. Eu não sou. Não sou obrigado a baixar a cabeça com você. E a senhora falou, vem que tem. Eu tenho ponteira. Que é isso? É um punhal. Um punhal. E ele tem o quê? Ele tem tridente. Eita. E aí, o que aconteceu? Aí eu virou as costas e ele falando sozinho. Assim? Aí ele foi reclamar e eu mandei ele tomar no cu. De novo? Entendi. Mas não esperava assim aqui na Terra que vocês vivessem essas desavenças. Tem, é igual de vocês. É. Se eu falar uma coisa que você não gosta, você vai retocar, não vai? Mesma coisa. Não tem diferença, macho. Exu e Pombagira são as entidades que estão mais próximas das matérias. Sim. Não tem diferença. Não tem. Mas sabe até o que vocês pensam. Quem? Você pensa que Exu Pagão não viu todas as suas dúvidas dentro do seu olho, ele só não falou. Mas ele viu. Graças a Deus. E é bom assim, né? Quando tem uma pessoa na frente assim que não tá falando uma coisa pensando em outra, né? É verdade. Porque daí não tinha como fazer um trabalho desse. Ele, você ficou pensando assim, mas esse Exu é muito sério, é muito sentado. Nossa. Ele é assim mesmo. Ele nem liga com nós, pensa que ele brinca com nós. É. E eu achei, admirei, achei que era uma coisa muito boa, né? Dava para pegar bastante conhecimento. Mas ele tem muita sabedoria. Sim, sim. Eu senti isso, né? Que foi um trabalho, acho que ele percebeu isso. Então, quando eu vim antes dele. Ele começou a vir no meu muro, ele estava assim, arrastando. Aí ele foi aquecendo. Aí, de uma certa forma, nós entendemos, ele tem orado dele, a forma dele pensar. Se chegar alguém que é pra eu, ele fala, não, esse aqui não é pra moça bonita. Tchau. E Tem coisa que vem por aí, o que é para ele, e eu já passo o ritual, fala, daqui você faz e entrega para pagão, é dele. Então, é claro, porque aí entra a ideia de que da regência de Omulu... É verdade. Isso, e a senhora ser um Yansã, né? Claro. Quando se diz assim, chama... O que você faria do daí? Tem o que aí? Esse aparelho aqui pega as questões que as pessoas que acompanham o diálogo com os espíritos em casa podem ter. Mas ele vai ficar nesse? A senhora vai, a senhora agora, esse conhecimento que a senhora está passando, graças a Deus, vai ser aí ouvido e visto por muita gente no Brasil e no mundo. Tá certo. Então vamos aproveitar isso. Qual a mensagem que a senhora acha que é importante? Essas pessoas que estão acompanhando lá da casa deles, no futuro, ouvir da Dona Maria Mancueta. É, eu sempre falo aqui na Seara, da forma que eu falo aqui, eu vou falar. Sim, senhor. O que que nós quer das morricadas? Nós quer que as morricadas esqueçam. Materialmente, espiritualmente, principalmente. Tenham mais amor um com o outro, respeite seus irmãos. Não faça aos irmãos o que não quer que seja feito consigo. Trabalhando dentro do amor, dentro da fé, dentro da caridade. É possível, sim, melhorar muita coisa. E não usem a Umbanda como uma forma de crescimento material, de riqueza. Use a Umbanda para prestar caridade. Para transmitir o verdadeiro sentido da religião. Que a Umbanda é bonita, mas tem que saber viver. Tem que saber viver. Tem que saber viver. Você tem que saber pedir para saber ganhar. Tá certo? Sim. Agora vamos dizer assim, como que a senhora trabalha com o carrego de uma pessoa? A pessoa chega na sua frente, está com o carrego, a senhora tira o carrego. Como que a senhora faz isso e para onde que a senhora manda esse carrego? Primeiramente, quem vem buscar o meu trabalho, a minha ajuda, eu trabalho primeiro orado, pessoal. Que a Ricardo vem sempre buscar, ah, eu quero isso, mas quer coisa nada que vai beneficiar de um outro jeito e deixa o seu lado espiritual virado. Então, primeiro você tem que se ajudar para depois você ajudar o outro. Primeira coisa que eu passo é ritual de anjo de guarda para a linha branca fazer. Depois que é feito esse trabalho pela linha branca, aí eu entro com o meu trabalho. Para cuidar do lado que me interessa, que me pertence. Eu não passo na frente. A senhora não passa na frente. Eu não. Se era da linha branca, eu mando para a linha branca. Sim. Se era de Exu Pagão, eu mando para Exu Pagão. Claro. Eu cuido do meu lado. E se há necessidade de trabalhar junto, faz um trabalho cruzado e é feito o trabalho do mesmo jeito. Do mesmo jeito ali. Claro, cruzado, né? E nós não escolhemos por cor. Não escolhe por raça, não escolhe por chumbo. Para nós tudo é igual. Vocês têm liberdade de chegar perto de um preto velho? Tem. Mas a luz dele não é muito forte? Mas se há necessidade de trabalhar junto. Claro. E como é que o Zerê da Umbanda interagem com vocês, Exu? A senhora já chegou perto de um, já chegou já. A conversar? Tudo que nós fazemos, o Zerê tem que, através do Zerê, que se consegue. Eles são os que vão Orei a tarde da coisa para pedir para que seja realizado. Tudo que nós fazemos através do Erê que se consegue. O que quer dizer isso? Os trabalhos que é feito. Ah. Vamos fazer um exemplo, por exemplo. Dá um exemplo de um trabalho. Não, de amarração. Esse não. Esse não. Mas dá um exemplo de um trabalho, vamos dizer, a pessoa diz assim, abre meu caminho na empresa. Nós faz trabalho, primeiro pede coisas da afirmação do anjo da guarda, faz oferenda para ele, faz trabalho com a linha branca na linha de caboclo, para cuidar do lado espiritual da pessoa, para limpar a pessoa, aí nós trabalhamos no lado da abertura de caminho. Então o Erê aí fez o que nesse meio tempo? Ele foi intermediário. Intermediário. Entendi. Então, não sei se eu consegui deixar isso muito claro para as pessoas. Como que é que o Erê trabalha com o Exu? Se a senhora puder dar um outro exemplo, ou explicar-me uma coisa de outra forma. Se houver necessidade de trabalhar junto, trabalha. Trabalha. Não adianta falar que não trabalha, não chega, chega. Porque Exu não é bicho de sete cabeças, Exu não é diabo. Não é espírito trevoso. Não. É um trabalhador da luz nas trevas. E é uma corrente. É uma corrente. Da forma que... Vamos fazer assim, um exemplo. Um exemplo? Se você for uma linha de médico. Sim. Eu não sei falar disso. Mas eu cuido de um lado. Claro. Você chega até eu achando que seu problema é esse. Mas aqui não é o lugar certo. Você tem que vir aqui. Eu vou levar você. Esse daqui está com esse problema assim, assim, assim. Claro. E vai passando. E junto pode fazer o trabalho ser feito com êxito. Entendi. A pessoa chega ali com problema na visão. Daí a senhora fala, não, aqui eu trato o coração. A visão é de com o outro. É. Mais ou menos assim. Aí eu já faz assim. Se eu tenho conhecimento lá, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de falar para aquele macho lá. É, macho, esse aqui é para você. Eu já fiz assim, assim, mas não é aqui. Quem vai poder ajudar é de você. E dessa forma vai fazendo o trabalho até fazer o ponto certo. Claro. Aqui nós temos a senhora como um espírito. E um espírito que muito, muito versado, né, nas magias de São Cipriano. E coincidentemente ou não, aconteceu de a ideia trazer um espelho para o nosso cenário de trabalho hoje. O que que a senhora pode dizer a respeito desse espelho? Será que o espírito pode incorporar e ficar incorporado na frente do espelho? Será que não pode? Fala um pouco do mistério que tem atrás dessa ferramenta aí, magística, né? Aqui é exatamente o que você está buscando. Aqui tem os dois lados. Então. Tem o lado bom, que pode usar do lado positivo, e tem o lado que pode ser usado do lado negativo. Uhum. Sem contar que é uma coisa de Oxum e de Iemanjá, do Orixá. Uhum. Que se é usado no candomblé. Certo. Alguns acreditam que pode se aprisionar espírito no espelho. É fato. Depende da forma que vê isso aí. Como se fosse ali uma outra dimensão. Se fosse assim, não podia estar fazendo isso, porque nós podemos ficar preso aí também. Não é verdade? Sim, senhor. E o espelho reflete aqui a maldade que vier, não para ele, porque ele não precisa desse, mas para a seara, porque que tem aquele lá? Porque o que vier de mal aqui pode refletir lá e voltar para fora. Pode mostrar? Pode. Vou mostrar para as pessoas o que a senhora está se referindo. Aqui está o congá. E ali embaixo tem um espelho. Aqui é uma casa religiosa. Né? E a senhora está explicando o porquê daquele espelho. Por que desse espelho, dona? É uma defesa. No meio do terreiro, assim. Claro, tem o seu fundamento, né? Então a senhora está dizendo que alguma coisa que pode chegar ali, pega no espelho, pode bate... Pode refletir e voltar, é como se fosse um copo com água. Bate e volta. O que que as bruxas, ou será que isso é mito, tanto viam no espelho, que hoje as pessoas ligam muito o espelho à bruxaria, a Wicca ou a Goécia? O espelho tem, como se falou, o lado positivo e o lado negativo. Há duas faces no espelho. Um espírito. Aí é místico. Sim. Aí vai da visão de quem olha. Sim. Claro. Tá certo. Então, antes da gente mudar, já caminhando para os minutos finais, o que que a senhora acha importante uma pessoa que faz os estudos de São Cipriano, sabendo que a senhora está aqui hoje... Diz assim, ô Jefferson, pergunta para ela o que que ela pode ensinar pra gente a respeito ou do livro de São Cipriano ou dos feitiços de São Cipriano. O que que a senhora acha mais importante de tudo que ele representa e que alguém pode levar da senhora como conhecimento? Sendo que a senhora trabalha na minha vida. Saber usar? Saber usar, porque tem várias interpretações. Uhum. Tem vários fundamentos. O que os meus olhos não veem, o seu vê. O que quer dizer isso? A visão. Eu vejo uma coisa, você vê outra. Sim. Parece uma afirmação um pouco com você. Dizem a má língua que Exu é diabo, você que é santo segurou seu rabo. Tá igual o seu Tiriri. Perguntou pra ele assim, o que que o senhor acha do povo que reclama? E diz que Exu faz matança quando é só emolação. Daí disse assim, você está falando do povo que se reúne numa mesa ali e diz assim, pede o meu mal passado. É a hipocrisia do ser humano, né? É verdade. Claro. Igual uma vez, eu me diante do seu Tata Caveira, ele falou assim, moço, o senhor me jagua benta, então ninguém é perfeito no mundo. Ninguém pode julgar, né? Verdade. É cada um com seu cada um. Claro. Então, antes da sua mensagem final, diz pra gente qual foi o momento mais feliz da vossa existência. Desde o desencarne ou desde quando? Desde quando a senhora existe. O que eu mais gostou é de ser acolhida pelo povo da Figueira. A senhora mais gostou foi de ser acolhida pelo povo da Figueira. Como é que é ser acolhida por esse povo? O que que a senhora sentiu? Como que foi? Teve um evento especial? Teve uma festa? Não. Teve uma restauração. E um aprendizado muito grande, na qual hoje eu faço uso nos trabalhos espirituais. Graças a Deus. Então, muito bem. Passa pra gente, por gentileza, uma mensagem final para todos que acompanharam aqui o seu conhecimento. Ninguém ainda não conhecia essa pombogira ou essa linhagem, né? E hoje já conhecem mais. O que que a senhora tem mais a dizer a respeito da senhora? Ou a mensagem final que a senhora quer deixar no coração das pessoas? aquilo que merece. Plantam boas sementes para colher bons frutos. Ande sempre no caminho da verdade, da paz, do amor, na união e na humildade. E que aquele grande Pai ilumine cada dia mais o caminho de cada um de vocês aqui em cima dessa terra. Tá certo? Graças a Deus. Louvado seja. Sim, Senhor. Tá certíssimo. Muito obrigado por esse tempo conosco. E aí a senhora nos proporcionou com essa oportunidade de aprender mais um pouco. Tá certo. Eu que agradeço por você ter me visto aí. Qual o ponto que a senhora mais gosta? Gavião peneira não abaixa na montanha. Seu Zé Pelintra numa sala não apanha. Deixa girar que o tambor é de Ogum. Seu padrinho é Zé Pelintra e não carrega soberbia. Deixa girar que o tambor é de Ogum. Seu padrinho é Zé Pelintra e não carrega soberbia. Por que que esse é o ponto que a senhora mais gosta? Porque eu gosto. Pronto. Às vezes gostar só por gostar já é bastante, né? Porque é um ponto muito forte, muito utilizado nas defesas, nos trabalhos de magia, nos trabalhos de catimbó. Por falar em defesa, a senhora recomenda às pessoas algum tipo de banho de atração? Eu recomendo. Para a pessoa ficar um pouco mais atrativa, para a pessoa amada, não para uma pessoa que não é para ter. Mas de repente ali quer conquistar ali uma mocinha, a mocinha quer conquistar um rapazinho. O que a senhora recomenda? Banhador de maçã com mel e canela. Do pescoço para baixo. Tudo. Tudo. E daí? Isso fala antes de ir pro encontro, é isso? Antes de sair a peça. Aí vai ter que trabalhar, né? Aí a pessoa vai fazer o trabalho dela. Eu vai ter que trabalhar. Mas isso não é esta. É místico, não é? E eu não posso falar meus segredos. Ah, entendi. A senhora tá dizendo assim, deu ali o banho da atração pra pessoa meio que atrair ali. Daí tem mais coisa que acontece. Tem. Ou tem mais coisa no banho? Tem mais coisa no banho e tem mais coisa que acontece. Entendi. Então não é momento das pessoas saberem. Se quiser. Se quiser me ver, sobe em cima de um barranco, pois é. Mas o homem é tranca a rua de embaré. Tá certo. Se a pessoa quiser na vida dela realmente se tornar mais atrativa, ela tem as ferramentas dentro tem. De si própria, não é? Um sorriso no rosto. Empatia. Saber tratar. Porque isso é importante. Ser humilde, nunca querer ser mais do que ninguém. Isso é muito importante. Saber entrar e sair de qualquer lugar. Sempre com a cabeça erguida e o pé no chão. Olha. Igual o seu Martin Pescador disse, aparência, sorriso e elogio. Três coisas importantes, né? Pessoas que querem. Tem sempre uma boa palavra, saber falar. Sim. Que não adianta viver com aquela máscara e querer atrair o mundo pra si, que não tem. O que que é essa máscara que as pessoas aí colocam, às vezes nem percebem, já estão usando? Que máscara? Aqui na sua frente eu é um, depois que você vira as costas eu é outro. E por que que eles acham benefício em ser assim? Hipocrisia. Falso. Eu já dei uma palavra final, não vai responder mais nada assim desse daí. Não é? Graças a Deus. Mas tinha uma questão ali, dizendo assim, será que a pombagira dá com uma mão e tira com a outra? Cada um tem, de acordo com seu merecimento. Então pode ser que sim, pode ser que não. O que é seu é seu, o que é meu é meu. E não adianta você fazer, pedir, me prometer e não me dar. Porque senão... Dê a César o que é de César. Trabalho com cachaça, trabalho com cigarro, mas trabalho também com um copo de água, se tiver. Responde? Sim, sim. Certo, então, muito obrigado. Muito agradecido pelo vosso tempo. Tá certo. Eu agradeço por você ter vindo de longe para vir prestigiar nós, porque é uma forma de reconhecimento. Tá certo? Então nós aqui da Seara, juntamente com o chefe desta casa, agradecemos pela sua presença, pela sua vinda e deixando a porta aberta quando você quiser vir. A porta está sempre aberta. Sim, senhor. Que assim seja. Que assim seja. Muito agradecido, muito honrado, viu? Tá certo, na fé dos grandes. Na fé dos grandes. Graças a Deus. É Corridinha, amanhã eu... Não tem aquele macho que é sangue do companheiro do burro? O progenitor? Pede pra ele só... Uma cera de sete tempos, vermelho e preto. Uma garrafa de cachaça e três charutos. Que vai ser preciso. Só pede esse, ele já sabe o que é. Do companheiro do burro. Tá certo? Você não quer um pouquinho de cachaça? Não, tô agradecido. Não faz cachaçador? Não. Mas eu vou dar um presente pra você. Ah, sério? Olha. Fico muito agradecido. Ah, sério. Uau. Muito obrigado. É pra cachaçar, faz seus pedidos, pensa no que você quer que você vai conseguir. Ah, sério? Então tá certo. E ó. Ganhei da dona Pombogira, graças a Deus. Muito obrigado, viu? Muito, muito bonito, me sinto muito honrado. Louvado seja. Graças a Deus. Agora dá pra ver direito. Assim será. Você quer, macho? Obrigado. Por quê? Amor, eu tô aqui. Tá certo. Tá aqui, eu tô falando. Vamos ver a vela branca? Cusado, de preto e vermelho, tá suido. Dá licença. Eu já vou. Já vai? Já. Muito obrigado, viu? Gastão. Muita paz, a harmonia, tá certo? Sim, sim, sim. Você vai alcançar tudo o que você deseja. Sim, sim. E tira essa coisa daqui que vai fazer enganchado no tal. Nossa. Graças a Deus. Posso falar com a senhora um momento? Pode. Depois que o médium volta, eu pergunto a eles, né? Como se sentem depois do trabalho? Como que a senhora se sentiu? Eu estou me sentindo bem. Bem? Sensação de trabalho realizado. Graças a Deus. Qual que é o nome da casa da senhora? É Centro Umbandista Templo de Luz, Seara do Caboclo Indaiaçu. E que lugar que é esse aqui? É Santa Maria dos Varzegando, Mato Grosso. Claro. E qual que é o nome da senhora na religião? Meu nome é Regina. Mãe Regina? Mãe Regina. E de qual orixá que é a senhora? De Oxum ou Pará. Olha, Mãe Regina de Oxum. Então tá certo, muito obrigado, Mãe Regina, por ter permitido que a gente fizesse esse estudo através da sua mediunidade, com esses guias aí que abençoam a sua caminhada e já abençoaram tanta gente. Sim, seja. Muito obrigado. Desejo boa sorte para você também. Muito obrigado. Na vida dela realmente se tornar mais atrativa, ela tem as ferramentas dentro tem. De si própria, não é? Um sorriso no rosto, empatia, saber tratar, porque isso é importante, ser humilde, nunca querer ser mais do que ninguém. Isso é muito importante, saber entrar e sair de qualquer lugar. Sempre com a cabeça erguida e o pé no chão. Olha, igual o seu Martim Pescador disse, aparência, sorriso e elogio. Três coisas importantes, né, pessoa que quer... Tem sempre uma boa palavra, saber falar. Tá caindo chuva, tá chegando inverno, manda esses bandidos logo pro inferno.